little fellas with the earrings and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. That little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. They play the guitar on the TV. That ain't working. That's the way you do it. Running for nothing and a cake for free. We'll be right back. girará. Shit. Somebody numa versão remake, reload. Ficou sacudidaça, né? A original é muito boa, sacudidinha, mas essa versão nova aí, hein? Te contar, hein? Ainda Too Unlimited, Get Ready For This, September Cry For You, Pet Shop Boys, Discoteca, White Label, American Pie. E começamos o segundo bloco de hoje com Seal 7, Money For Nothing, um cover aí dos Dire Straits. Esse foi o Flash House de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso isso tenha acontecido, né, dá uma esparramada aí nas suas redes sociais, digitando aí flashhouse.riosulradio.com. Você vai ser arremessado lá para a fanpage no Facebook do programa, beleza? Então, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente para você. Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 19:07. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Uma boa noite pra você. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. E você sintoniza a Rio Sul através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. To have loved and I've lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Something happens. At least this song is a smash. I've got so much love. something special. Your body is a work of art. We got a little issue. I feel your chest, but I can't find your heart. Got my muscles than the ocean, sculpted like an ancient god. Full of yourself but no emotion. Yeah, I like to touch, but I can't feel no love. You look. Until you're back here, baby.